Rádio Globo. No programa Francisco Barbosa. Entrevista. Entrevista. Olha esse telefone. Ô Barbosa, quem tá na linha pra conversar com a gente, Barbosa, é o seu Hilário. Ih. O funcionário que acha que tudo tá bom pra caramba, ai, Barbosa. Ai, ai, ai, ai. Bater um papo com ele aqui, tudo bem, seu Hilário? Olá, meus amiguinhos. Tudo bom, seu? Maurício Barbosinha. Tudo bem, seu Hilário? Que bom que você voltou. Obrigado. Estávamos todos preocupados com esse seu gogozinho. Obrigado, seu Hilário. Você está bem melhor, hein, Barbosinha? Tô muito melhor, quase bom. Ai, que maravilha. Obrigado. Olha, tudo bem com vocês, não é? Tudo bom, que alegria falar nessa hora de tanta alegria para o nosso querido Brasil. Peraí, seu Hilário, De festa, seu Hilário, pra todos. Mas que alegria, seu Hilário. Então o senhor não tá sabendo aí do pacote que caiu na nossa cabeça, cara? Por sinal, pacote muito bem feito. Ah, bem olha, feito? Que ótimo, Barbosinha. Vamos agradecer aos nossos coleguinhas da área econômica do governo. Que isso? Que tanta ajuda tem dado para todos nós. Opa, epa, upa. Seu Hilário, acha que a situação tá boa? Olha aqui, Maurício, pode piorar que ainda vai ficar muito boa. Meu Deus do céu. Olha, eu às vezes fico assim com pena desse ministro da Fazenda. Coitado, minha nossa. Pena por quê, seu Hilário? Como esse homem trabalha, Barbosinha. Como esse homem se preocupa com o povo, com a nação brasileira. Sei lá, peraí. Nós estamos sendo submetidos a um sacrifício terrível. Mas, meu Deus, mas e o pessoal do governo, Maurício? Que tem? E o pessoal que trabalha, meu Deus do céu? Esses ministros se esforçam demais. Ai, e os deputados? Deputados? Meu Deus, e os senadores, Barbosinha? Senadores? Nós temos que agradecer muito, todos os dias. Mas que agradecer? O senhor não vê que o FMI está impondo uma série de coisas ao Brasil? Mas, Maurício, mas esse pessoal do FMI, que ótimo, que pessoas bondosas. Ah, olha como eles se preocupam com o nosso Brasil. Que isso? Olha, eu confesso pra vocês que eu às vezes, eu até me emociono. Peraí, seu Hilário, o senhor não tá vendo esse monte de gente desempregada, estamos batendo recordes de desemprego, seu Hilário? Barbosinha, que desemprego o quê, Barbosinha? Você viu nos últimos meses, querido, quantos empregos novos surgiram? Que empregos? Barbosinha, motoristas de van, dono de ônibus pirata, táxis bandalha, maravilha. Que isso? Ótimos camelôs no centro da cidade, apanhador de lata velha. Apanhador de lata velha? E os funcionários públicos, olha o sacrifício que eles estão sendo submetidos. Nada, estão todos muito felizes. Felizes? Olha, eu, por exemplo, Barbosinha, sou funcionário e devolvo metade do que eu ganho para o nosso governo. Que isso? Nós temos que fazer um sacrifíciozinho, gente. Não, o Brasil está evoluindo. Os militares ficaram de fora aí do negócio aí? Mas os militares, coitados, eu fico até com pena, eles estão felizes, mas às vezes tem que ficar ali naquele sol, com aquela farda, batendo continência. Mas e os políticos? E os políticos ficaram de fora também, seu Hilário? Mas os políticos não tem problema, porque eles também estão dando a partezinha do sacrifício. Seu Hilário, você é muito otimista, seu Hilário. Você é muito otimista. Acha que a situação tá boa mesmo? Não, mas olha aqui, pode piorar um pouco que ainda vai ficar muito bom. Ah, meu Deus do céu. Olha aqui, foi um prazer falar com você. Prazer, seu Hilário. Tchau, amiguinho. Aí.